Como na espurna brilhan cada dit, molho única e dourada. E esta alculo mes bonica eu he vist, aquesta nit, e é sumida.